Decola da pista 10 com curva à direita, o código 5034 e o controle 1208. Chama pronto, bate 3, Juliette pra Bela. Direcionar, chama o táxi. Gol 2196, na escuta pra cópia. Chama o 96, pronto, cópia. Juliette, estamos no Lula, direcionar, chama o táxi. Valeu pro 01. Wait for taxi. Gol 2196, pronto copy. Afirma, senhor, pronto copy. Autorizado Serra Bravo, Papa Serra, via Upper Whisky 50, Videv após direto. Nível 360, saída da El, Leda, Videv. Decola da pista 10 com curva direita, código 5050 e controle 1208. Gol 2196, autorizado por segura, 360, Seabe 0, saída da El, Leda, Videv após DCT. Decola a curva direita, 5050, 2018, 1208, o controle em Salvador, gol 2196 para o pushback, acionamento, posição 62. Correto, no 62 é livre, chame táxi, o gol 2196. Livre, chamar táxi, gol 2196. To taxi until hold point of taxiway hotel, there call tower 1-8-95, altimeter setting 1015. Para o táxi, para o táxi, para 3304, com 21 a bordo, 340 de autonomia, apenas confirma. Frequência 133.25, alterne 133.9. Recife 3325, alterne 3325, obrigado, bom dia. Bom dia. Direita, sala 2163, 1-1. Golf Kilowatt autorizado, ingresso, reporte cabeceiro 97, alinhado pronto para decolagem. Confirma 04 a bordo, 4:30, João Pessoa. Sob o controle, 208, boa viagem. 208, grato. Torre Salvador, muito bom dia, para 3304, ponto para dar 10 pronto. 3304, olhar e manter cabeceiro 10. Olhe e manter 10, para 3304. Prossiga, quem está ali, mano? 2-0, amor. Informação, tem condições de decolagem da 1-0? Condição alto, não se aplica 17. Ok, então, decolagem da 1-0, curva à esquerda, perfil condição alto. Mantém antes da entrada do pátio principal, Juliette, estamos no voo. Ciente, mantém antes da entrada do pátio principal. Solo Salvador, 138-59, autorização Curitiba, nível 360. 138-59, aguarde cobra para Curitiba. Na escuta. Juliette Bravo Delta. Autorizado táxi até o ponto de espera da 1-0, torre no noito decimal 95, ajuste no 0, 1-6. Até o ponto de espera 1-0, torre 2-95, 1-0-6, Bravo Delta. Paulo Salvador, acionar 63, do 9 na alfa. Salvador, voo 2196, para o táxi. Oxalé 6310, Alfa mantém-se da Juliette. Alfa mantém-se da Juliette, 6319. O gol 2196, repita as informações do táxi. 70 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, confirme de alterna. Gente, aguarda para início de táxi, gol 2196. Ciente. Bravo Delta autorizado até o ponto de espera. Torre no noite desse 995, origem no 095. Sete Tango Zulu, mantém antes da entrada do pátio principal. Voo 2196, vai seguir o tráfego de pequeno porte, ingressando o pátio principal. Como número 2, ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0, no 5, torre no noite decimal 95. Seguindo o aeronave, pequeno porte, como número 2, ponto de espera, voo 2195, torre 295, ponto de espera, voo 295, ingresso. Oxenê 6311, na escuta do solo. Na escuta, 6311. Visual com Boeing da Gol, Boeing 737-800 da Gol, direção ponto espera. Afirmativo. Após a aeronave, ingressa Juliette, portão 02. Portão 02, 6309. Oxenê 6312, mantenha a posição aguardando para o SPEC acionamento. Positivo, aguardar no 6312. Ajuste no 0 no 5, Juliette Tango Zulu. Clear to cross runway 10. Taxiway Delta mantém position, calls ground 11 decimal 1. Gente, aguarde um minuto. Mike Schlett, Romeu, aguarde copa um minuto. Então, 3304, voa direto nessa. Direto eleva, 3304. Golf Kilo Oeste, decolagem autorizada, pista no 7, o vento 120 graus, 10 mais. Martinete, o meu solo voltando. Poderia informar o horário do plano? Carro meu, Serra 9 BV, estou autorizado. Subir e manter nível de voo 280. Papá Romeu, Serra 9 BV, cadê o controle? Sim, autorizado, atenção, nível de voo 280, livrou 080 agora, não é BV. Sim. O Kilo Oscar decolou, Zuno 1, chega agora o controle 208, boa. Controle 208, Golf Kilo Oscar. Juliette Bravo Delta está mantendo a cabeceira, devido ao tráfego por atenção auxiliar, com curva à esquerda, estimado em mais 2 minutos na cabeceira, o Bravo Delta. Mal 3. Aracaju, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75. Papatango, Golf Kilo Oscar, aciona o transponder 0233, não recebo o mesmo. 0233, senhora. Decola, 1-0. Gente, autorizado o táxi e a parte principal mantendo através do portão 612, no CL. Autorizado para parar o pátio, vai agarrar através do 612, que está. 1101, maintain before taxiway Juliet. Estou aguardando o contato radar. É, chegou o Oscar. O T3859 pode iniciar o push enquanto aguarda a autorização? T3859 é número 2 para pushback no setor, tá pronto, Copa? Pronto. Autorizado, Serra Bravo, Charlie Tango, via Upper Zulu 21, Utiquir, após conforme rota. Nível 360, saída Arbor, Elefa. Decola da 10 direita, 50. 56, código no 208, controle. 10360, autorizado, Upper Zulu 21, Utiquir, conforme. Arbor, Elefa, curva direita, transponda 056 e o controle 1208-10359. Correto, chame pronto, confirmando. Correto, aguarda para o pushback acionamento, tá 3859. Aguarda. Testando o número 2, mantém o ponto de pé. Gente, que o Zé Lima mantém através do 62. Paulo, melhor previsão para chinar 6312. O chinar 6312 está livre, chame táxi, agilizando manobras. É, autorizado 6312. Ande bar, normal e aí dentro. Mike Select ao meu. Pronto, cópia. Mike Select ao meu, autorizado Serra Índia com Índia, com rumo norte, decolando do pátio 5 direto, 005, pés 500, pés AGL, transponder 01115 e controle confirmando. Torre 118, decimal 95, controle 1208. Colagem 10, vento 130 graus, 99. Confirme, decola direto para 5, confirme. Aí, gente, vai manter o setor sul do aeródromo sem conflito com a final da 28 e final da 35. Após passar com o ramo norte cruzando a roda, no passar a Índia Corrida 500 pés. O transporte 0115, torre 98 da sala 5, controle 1208. Copiou sem interferir com a final da 28 e final da 35. Papapá, Mike Juliette Romeu. Correto, para acionamento, táxi de decolagem chama a torre no 8 decimal 95. Mike Juliette Romeu. Pessoal, do cenário 6392, pronto para o táxi, 117 a bordo, com 3 horas de tempo, alternando o material. Índia, ponto de espera, torre no 8 decimal 95, Oxina 095, Oxina 6312. Índia, ponto de espera, torre 295, cenário 6392. Olympus 01, Juliet, hold point of runway 10, call tower 118.95, altimeter setting 1015, number 3 on holding point runway 10. Tango Zulu. Confirmando, confirma a aeronave que está mantendo através do 62? Quilo Serra Lima, como número 4, quando espera a torre no noite decimal 95, ajuste no 0, no 5, segue P3 da Força Aérea. Quando espera a torre no 0, segue P3 para o 5, P3. Trânsito Salvador, é o Gol 1160, bom dia, informação hotel. Gol 1160, bom dia, aciona identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050. Autorizado ao mar, 050, gol 1160. Salvador, autoriza o direto, eu vou lá direto, ar, bota boa gás. Papatango, Juliette Bravo Delta, voe direto a Alefa. Direto a Alefa, Juliette Bravo Delta. Papatango, Golf Kilo Oscar, reporte atingindo o nível de voo 090. Tá, tá atingindo 090, Golf Kilo Oscar. Nível de decolagem, 0, voo 290. Alinhar e manter o Roberto. Gol 2196, decolou 20, chame agora o controle, 208, boa. 208, certo, boa. Pé papá, autorizado, traque 7000, pode sair engraçado. Faltando agora 2000, tá tudo. Gol 2196, contato radar, mantenha pro até 3000 pés, após 3000, foi lida. É 3000, faz 3000, lenda, gol 2, dando o nome. Tango Juliette Bravo Delta, confirma pro ideal para o destino? É pra 265, cara. Direto de China atualizado, vai manter 3 mil pés, ô Bravo Delta. Cenário 6312, ponte espera pronto. 76312, mantém ponte espera. Cenário 6312. Tem algum estimado para o 3859? 3859 não é estimado para o que estiver em acionamento. Aguarde, 3 aeronaves em ponto de espera. Ok. Tráfico Salvador, bom dia, Elton 3663, com a hotel autorização. Chile, Alfa Romeo. Gente, Mike de Leste Romeo, ainda não visual com solo, tinha que ser autorizado até a FAPA, confirma. Foi compreendido e estava autorizado ingresso direto, decolagem 35, Mike de Leste Romeo. Gente, o Mike de Leste Romeo aciona 0115 e reporta sobre a aula, Mike de Leste Romeo. 30 segundos já sobre a aula, Mike de Leste Romeo. Turbo no zero até Taubaté, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 120 decimal 8 e o transponder é 5071. Botan 3663, autorizado Guarulhos, nível 340, aperizado 10 Taubaté. Decola na 10 com curva à direita, na Dael, Leda, Motiva. 1208 é o controle, 5071 é o código, TAN 3663 está no 7 para o pushback acionamento. Frequência de decolagem da 10, o Mike Juliette Romeo está com bastante eco da região Mike Juliette Romeo. Gente, direto para o Zulu, livre de decolagem 10, vento 140 graus, 9. 6312 após a autorizada, né, Matheus? Autorizada, Matheus, 10, 6312. Ou 1160, desça para 4000 pés, o ajuste no 015. Informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 17 milhas, rumo sudoeste, mantendo 3000 pés, com Charlie 402. Sente do tráfego, 4000 pés, 1160. Papatango, Juliette Bravo Delta, informou tráfego 11 horas, 15 milhas, rumo nordeste, cruzando 070 em descida para 4000 pés, um Boeing 737. Atenção do tráfego, Juliette Bravo Delta. Salvador, muito bom dia, 2590, transferizando 230 para 1-5-5-5-5. Azul 2590, oceano identificação, voe na proa de Itap para interceptar chegada a mar e desça para nível de voo 050. Itap direto na chegada a mar, descendo para meu azul 2590. Voo 2196, chame o centro Recife, frequência 133.25, alterne 133.95. Agora com o centro Recife 133.25, alterna 3395, voo 2196, bom dia. Controle, muito bom dia, Alfa Tango, Juliette Tango Zulu, da Cola da Nozera, perfil da Coral. Alfa Tango, Juliette Tango Zulu, contato radar, suba para nível de voo 100, saída Coral. Acertando na Coral, grato. Solo Salvador, está 3859. 3859, aguarda só um minuto. Patango, Juliette Tango Zulu, confirme? Autorizada, direto do Coral? Autorizada, direto do Coral, Patango, Juliette Tango Zulu. Tango Zulu. Whisky, que uniforme não escuta? Uniforme autorizado, voo local Salvador-Salvador com procedimento ILS 26, radial 262050 milhas de Salvador, uma centena, saída Arbor, direto, decola 17 com curva direita, o código 5040, controle 1208. 1160 inicialmente mantém a 4000 pés, após a passagem com tráfego será autorizado. Eu cruzando aqui, pelo equipamento com o hospital, pelo chequeiro com o equipamento, 1160. Da direita, mantendo o setor sul do campo, um helicóptero 500 pés, não interfere com sua decolagem. Ele decolagem, pistão a zero, vento 150 graus, 9 nós. Sim, número de decolagem, cenário 6312. Egito, desça para 2.000 pés, o ajuste no 095, autorizado, sinal LS, é bom estabilizado. Agora estabilizado, vamos no pé dela. Abatando, Juliette Bravo Delta, subir mantém a nível de voo 100. Subir mantém nível de voo 100, Bravo Delta. Atingiu 010. Abatando, Golf Kilo Oscar, ciente. Chama táxi, ciente, reporte. Autorizado, chama táxi. Chamará. LM6312 decolou aos 28, chame agora o controle 208, boa viagem. Controle 208, obrigado. Autorizado o táxi até através do portão 62, estação 36, 63 aguarda para prosseguir a nave da companhia, puxando 04. Através 62, estação 36. 50, saída PUCA. 7350, sai da boca, 63012. Posicionada para decolagem, Mike já comeu. Sim. Sinal da 10 livre, o Mike já comeu. Foi Mara livrando ele, Mike já comeu. O Juliette Romeu está prosseguindo Serra Índia com Índia. Dá presente, chama o controle 208. Dá presente 208, Mike Juliette Romeu. Tipo 01, clear to take off, runway 10, wind 140 degrees, 0 wind max. Romeu? Papá, Mike Juliette Romeu, prosseguindo. Acertou o cruzamento do aeródromo, está com proa direta Serra Índia com Índia, reporta com local de pouso, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, sempre. Mantenha as constantes visuais, 500 pés, em posto final para pouso. Reportar a final pouso, Mike Juliette Romeu, 500 pés visual. Salvador, bom dia, o 6301, informação hotel. 6301, aguarde cópia preparada, a Eulia da Morte vai para Guarulhos. Aguarda, o 6301. Táxi, o T3859, 127 a bordo, autonomia de 4 horas e 40, altera na Guarulhos. Vamos confirme o papel meu, isso que é 03, gente, táxi até a papá, repórter ingressar na pista. Torre Algo 1160, bom dia. Bom dia, 1160. Continuando a aproximação, confirme. Já baixou o travão? Afirmativo. Livre pouso 90, vento 150 graus, 7 nós. Autorizado pouso 190, gol 1160. Azul 2590, inicialmente mantém TAP, aguarde. Aí, TAP aguardando, azul 2590, sem problema. Salvador Approach, ele pediu. Alley 401, radar contact, flight level 260, Arbor de Passos. Arbor de Passos, flight level 260, Alley 401. Ciente, 1960. táxi, 3259, 127 a bordo, 440, 0 na Guarulhos. 7, né, pronto para decolar. 195, ajuste no 0 no 5. Então 3663, segue a aeronave da companhia, número 2, ponto de espera, turno 8, decimal 95, ajuste no 0 no 5. Número 2, 3663, segue a companhia. Foi de voo 050. Liberada a Mares, nível 050, mano, não é demais. Diesel, Conserra, India com India, Mike, Juliette Romeu. Mike, Juliette Romeu, frequência livre. Librando, Romeu. Lima, Lima, Lima, Lima, Lima, Lima, Lima, Lima, Lima, Lima, Lima, Lima, Fly, direct and left, Olip, Zoom. Controle, bom dia, voo no 648, informação atual. Voo no 648, bom dia, sua identificação, autorizado a chegar da mar e desce para nível de voo 060. Uno 160, solo aos 34, nível direito, 211, pessoal. 211 na direita, voo 1160. Bom dia. Bom dia. Salvador, gol 1160, bom dia. Gol 1160, Alfa, mantém o presidente. Alfa vai manter o presidente, 1160. Lima 3, 1164. 9, após o tráfego da frente iniciar a rolagem, ali mantém o 0. Bom dia, Lima mantém o 9. Saída da El, Beda, ótimo. Cola da 1-0 direita, 5075 código, 1208 controle. Cola da 1-0 direita. 63 não autorizado Guarulhos, nível 360, está perdido 1-0 até Piraí, após transporte. Cola da 1-0 controle à direita, transporte 5075, controle 1-20-18. Saída ficou da El, Leda Ponte, 63 não. Vador. Ao interceptar radial, voo direto Romeo Fox 018. Sente. Oxané. É 302, interceptar radial 050 de Salvador, após voo Romeo Fox 018, 6312. Paraíba. Papatango, Golfo Kilo Oscar, controle. Papatango, Golfo Kilo Oscar, 67 milhas Nordeste, Salvador. Mantenha nível de voo 090, chame Aracaju, 120, decimal 3. Aracaju, 0, bom dia. Olimpo 03, por si. Olimpo 03, confirme, necessita pushback para taxiar, para posicionar a aeronave com a parte frontal para taxiar aquilo, confirme. Eficiente, Olimpo 03, livre acionar, reporte para início de táxi. Xenã 6250, contato radar, correção, acione identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 070. Voo 1648, desça inicialmente até o nível de voo 110. Informe, decolou os 3 meses, chame agora o controle 208. Camarão 208, ó. Bom dia. Controle, bom dia, Whisky Yankee Uniforme. Papatango, Whisky Yankee Uniforme, contato radar, suba para nível de voo 100 via saída Arbor. Uma centena via Arbor, Whisky Yankee Uniforme. Oceané 6312, chame o centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. 7-1-2-6-5, altera 12545, Oceané 6312. Papatango, Lima, Vitor, Delta, prossiga. Mantendo 80 a 5 milhas de Conde, qual seria a nossa chegada? Papatango, Lima, Vitor, Delta, aciona a identificação. Mantendo 85004. Esse é o... até 4 mil pés. Caso de falha, ao atingir 4 mil, inicia a curva à direita no proa de Elé. E me decolagem 1-0, vento 1-3-0 graus, 8-9. Gente, passei por até 4 mil, caso de falha, 4 mil Elé. Iniciando, 3-2-9. Atrás do ano 84. Prossiga. Saiu um pouquinho esse senhor aqui pra contornar um bebê. Pode apurar a etapa? Ou 1184 autorizado, etapa. Etapa na prova, 1184. Papatango, Whisky Yankee Uniforme. Confirma quantas proas irá se afastar de Salvador? Confirme. Confirme a distância que irá se afastar de Salvador. No máximo 50 milhas, senhor. Estabilizar na Cray ou Azul 2590? Azul 2590, chame a torre. 11895. 1895, obrigado, bom dia. É o voo de cheque, ok, senhor? Até 50 milhas. É. O Gol 1184 informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 2 milhas, rumo oeste, cruzando o 090 para a nível de voo 100 com Charlie 56. Obrigado, senhora. Gol 1184, Olimpo 01, call Recife Center, 128.8. Seu neighbor 126.0. Controle Salvador com 3859, devolva na escuta. Plano 3859, contato radar, mantenha por até 4 mil pés, após 4 mil pés, foi direto a Alefa e sube e mantenha nível de voo 360. 4 mil Alefa 360, 3859. Gol 1184, desce para 2 mil pés, o ajuste no 095, autorizado, assinou ele efetuou e responsabilizado. 2 mil pés, 1095, está autorizado em LFX 10, gol 1184. Controle, gol no meio para 2, tem condições de aplaudir, gol 1148, inicialmente foi na proa 060 e desce para 3 mil pés, o ajuste no 095. 060, a gente confirma a proa? Gente. Voo no 648, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 19 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível de voo 100, um Charlie 56. Voo 1648 para evitar o tráfego, curve à esquerda na proa 030, limite o localizador. 030, Xalof. Salvador Whisky Yankee Uniforme solicita, senhora, iniciar a descida para efetuar a toque remetida em Valença. Abatango Whisky Yankee Uniforme, aguarde. Aguardando. Papatango, Juliette Bravo Delta, controle. Você, controle Bravo Delta. Papatango, Juliette Bravo Delta, serviço radar encerrado. Para informação de voo e alerta, chame o centro Recife, frequência 1288. 1288, Bravo Delta. Controle, Salvador, bom dia, Capatango Whisky Yankee Uniforme, curva esquerda, proa 210. Esquerda 210, Whisky Yankee Uniforme. Paulo Salvador, bom dia. Azul 2590, liberando a sua. Azul 2590, Alfa Kilo Pátio 3, 2 Romeu Apurado. Alfa Kilo Pátio 3, 2. Salvador, Lima Vitor Delta. Papatango, Lima Vitor Delta, desça para 4000 pés, o ajuste 1015. Para 4015, Vitor Delta. Controle Salvador, Golfo, no meio da zona. Bom, Salvador, o Whisky Yankee Uniforme vai ter que efetuar uma curva um pouco mais à esquerda, já devido formações, ok? Passei na proa. Papatango, o Whisky Yankee Uniforme. Manter 170, já. Gente, mantenha. O Gol no 621, na sua identificação, autorizada a chegada a bom, se desça para nível de voo 050. Gol no 648, tráfego superado, resuma a navegação na proa de Duna, desça para 3000 pés, o ajuste no 095. Duna 3000, Oceané 6250, desça para 4000 pés. 4000, tem que ser. Gente, inicialmente mantenha essa proa, aguarde autorização para o voo a Duna. Voo no 648, chame sinal na frequência 119, decimal 8. 198, meia passeio. Juliette Tango Zulu, confirme. Tá passando 0800 para uma sistema. Tá presente, modifica a câmera de voo, vai ficar no 0800. Gente, plano de voo modificado, 1245, submantém nível de voo 085. 085, ativo, Oceania 6250, desça para 3000 pés, resuma navegação na proa de Duno, chame sinal Salvador 119, decimal 8. 3000 pés, campanha de Duna, 1989, 1985. Bom, 1184, chame a torre, 11895. Obrigado, senhora, bom dia. Papatango, Whisky, Yankee Uniforme, confirma intenções. Vou seguir para Valença, senhora, efetuar a toca remetida em Valença, descer no momento. Gente, vou direto Valença, desça para o nível de voo, correção, desça para 4000 pés, o ajuste no 095, reporte para modificação de regra. Camarada, para modificação, descendo para 4000 pés, na rua de Valença, Whisky Yankee Uniforme. Controle, o TAN 3663, decolou. TAN 3663, contato radar, suba para nível de voo 340, saída da EL. 340, saída da EL, pode voar da EL? Autorizado. Da EL, TAN 3663. 48? Afirmo, sem contato, 198. 1208. Ela pediu para chamar 198, final. Não obteve contato. Dado Alfa, Kilo, Delta. Na Delta chama a torre no noite decimal 95 para o cruzamento da pista 90. Papá Romeu, Romeu, November Fox, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 090. 090, chegada a Mari, é possível manter a proa 055, com mais 50 mil, para evitar a formação certa. Gente, autorizado, Papá Romeu, Romeu, November Fox, troca. Autorizado. Controle Salvador, bom dia, 2780 Azul, centro, informação hotel, mantenha o 1170. Azul 2780, aciona identificação. Foi para a posição Mari, para interceptar a chegada Mari, reporte para a descida. Mari, chegada Mari, fazendo a descida 2780 da Azul. Desde mantém 170, Vila Serra Lima. Vila Serra Lima, ciência. Patango, Lima, Vitor, Delta, chame sinal Salvador, 119, decimal 8. 198, Vitor Delta. No ano 84, pode autorizar a pista na zero. Afirmo. Whisky Yankee Uniforme, desça para 3.000, repasse para mudança de aéreo. Salvador, tá 3859. Prossiga. Pode mandar para hoje, Mopsu. Tá 3859, coordena com o Centro Recife, na frequência 1288, bom voo. 288, obrigado. Papá Romeu, Romeu 90 Foxtrot, desça para nível de voo 050. 050. Salvador, gol no 648, estabilizado, final da 10, bom dia. Bom dia, no 648, 1015, 1016 agora ajuste. Continua a aproximação, guardando pista livre. 1016, continua aguardando pista livre, 648. 5, chame Ilhéus, 120, decimal 1. Visando até o hotel, parte militar, estacionar a frequência livre. Uno 184, solo 48, 211. 211. Controle OTAN 3636, pode voar Monte, volta presente? Aguarde. Com aguardo, OTAN 3663. OTAN 3663, coordena com o Centro Recife agora na frequência 133.25, alterne 133.95, bom voo. A primária é 133.25? Afirmativa, e a secundária 133.95. Ok, 3325, 3395. Obrigado, seu bom dia. Confirme 156 a bordo? Afirmo. Oxiné 63, 1-1, Índia, ponto de espera, torre 18, decimal 95, Oxiné 0 no meio. Gol no 184, Juliette 04, portão. Juliette 04-1-1-8-4, obrigado. Patango, Whisky, Yankee Uniformes. Então, de voo modificadas 1-2-5-0. Desça para 1-1-5-10. O ajuste 1-0-1-5. Reporte visual com local de pouso. Frequência livre, o Whisky Yankee Uniforme. Gol 1621, desça para 4.000 pés, o ajuste no 015, chame final Salvador 119, decimal 8. 4.000, 1015, 119,8 é o gol no 621. Tem condições de alinhamento e decolagem imediata, assim, autorizado? Após o voo na final, a direção da linha meta aguardando a autorização de decolagem, 63 no 1. Após o voo na final, Salvador, bom dia. Xenero 62, cruzar o final ILS da 10 visual. Xenero 6250, ajuste no 05, última aproximação, aguardando a pista aí. Xenero 6250, ajuste no 05, aguardando a autorização de pouso. Controle, o azul 2780, informa que vai setar uma desvia esquerda para o 060 por aproximadamente 35 milhas. Azul 2780, sim, autorizado desvio, repasse para a descida. Salvador ou no 648? No 648, Alfa, mantém o presidente. Alfa, mantém o presidente. Eu Confirmando Alfa Juliette 01, portão, o gol no meu caminho. Alfa Juliette para o 01. Mesma coisa. 119.8. 198, grato, bom serviço, Alfa. Oi, Salvador de Papa Tango, Lima Vitor Delta. Lima Vitor Delta, bom dia. Vim descendo, ajuste, continua a aproximação, vai dando autorização de pouso. Vitor Delta, confirma o vento. 6250, check 3, 2016 agora, ajuste. Pouso autorizado na zero. Vento 140 graus, 7 nós. Repouso 2016, 6250. Já investida, azul 2780. Azul 2780, desça para nível de voo 050. Para 050, positivo. Falou, cancelado, aos 54, autorizado com vai esquerda para uma base pela direita, pista 97, Lima Vitor Delta. Esquerda, base pela direita, 97, Vitor Delta. 63 e 1, decolou em 54, 208, boa viagem. 208, obrigada. Que o Zulu prossiga. Xenai 6311, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, Xenai 6311. Papá Romeu, Kilo, Serra Lima, controle. Kilo Serra Lima, serviço radar encerrado, 64 milhas nordeste de Salvador, mantém nível de voo 170, chame Aracaju, 120, decimal 3. Aracaju, 1203, Kilo Serra Lima. De imediato. Cruza na Quebec, Mike Lima, na Lima, chame Sol, 211. Salvador, bom dia, Xenai 6250, lembrando a porta. Xenai 6250, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Coletando 3296, cruzando 190 para 150. Tan 3896, acione identificação dessa via chegada a Mari para o nível 060, ajuste no 015. 060, 015, SBA. Pouso autorizado, pista 17, vento 130 graus, 8 nós. Azul 2780, chame a final Salvador 119, decimal 8. 98, obrigado. Oi, Salvador, bom dia. Voo 1621, 3 milhas do externo. 621, bom dia, 1015, nós vamos continuar a aproximação. Pode baixar de checagem. Reportarei. 2095, bom dia. Corrigindo, 2065, bom dia. Gol 2065, aguarda cópia, prepara da El Lida Morte, prepara Guarulhos. Da El Lida Morte lá, você escuta a grade. Antes da Juliette, né, 2050. O Xenem 250, aguarda antes da Juliette. Charlie 402, ingressar no quarto principal. Após, prossegue até o portão 02. Confirmando um Fox Alpha 10. Gente, camisa ao caronada, após o passagem da mesa, é liberado o ingresso do quarto, posição 02 do Xenem 250. Confirmando um Charlie 402. O Xenem 250 já está próximo a ingressar a parte 03. Confirme a localidade? Gente, guarda um minuto. 5-0. Romeu Romeu November Fox, está no ILS da 1-0. Romeu November Fox, bom dia, ajuste na 0 no meia. Confirme, então faz pouso na 1-0 ou na 7? Sim, você na 1-0 hoje, senhor. Continua a aproximação, aguardando pista livre, o governo vem no forte. Aguardando. Se a Bravo Golfão 10, via. Após o 1-0, Piraí, DCT, um bate, restante conforme. Nível 360, saída, Dael, Leda, Motiva. Declara a pista 1-0 com curva direita, código 5-1-1-5, controle 1-2-0-8. Linha 0, aprovado Guarulhos, também do 1-0, Piraí, direto Umbade, segue via. Decola da 1-0, Dael Leda Morte, 5-1-1-5, transforma 120.8, é o controle Salvador, o gol 2-0-6-5, vai chamar o puxa daqui da janela. Correto, chama pronto, 2-0-6-5. Matheus no ponto 4. Autorizado CA, November Tango Romeu, via, rota do plano de voo, uma centena, saída Momo, direto, decola da 1-0 esquerda, 5-1-0-5 código, 1-2-0-8 controle. Correto, chama pronto, bate 3, lima aquele zoom. Gol 2-0-6-5, ao sol voltando. 1-3-3-1-9-5-1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 Controle Salvador, voo 9094, dando informação, Hotel 20 para o 1-0. Voo no 094, acione identificação desta via, chegada Mari para o nível 060, ajuste 1016. Via Mari para o 060, 0016, ajuste 1016. 9-2-0.